Eco Delta Fox, ainda mantenha a espera no setor. Temos um Boeing 757 da América, na final da 10. Aguarde instruções para interceptar a final da 17. Para 170, Aracaju 203, azul 2776, bom dia. 50D, ground speed. Estamos na 200 lá aqui para 170, né? Alfa Hotel, táxi autorizado até a Papá. O 94, cópia. O 1094, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano, autorizou 19, e foi aprovado 370. Decola na saída Borba, transição Froti, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5001, controle Salvador 1208. 659, senhor, decola sem parada quando autorizar. O Boeing 757 da América já está a 3 milhas da 10. Mantenha a posição, 9659. Mantenha. O Michael Hotel na Papá, pronto, engano. Mantenha a posição na Papá, Michael Hotel. Avance a posição. 4, cotejo correto, sempre para o posicionamento. O Solo Salvador, Boeing Celta 3191. Autorização Galeão, nível 340, informação Kilo. TAM 3191, aguardação instante para a cópia. Equipamento, destino, correção procedência e se destina a Salvador. Muito bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette até o portão 09-3198. Para sinal Bernardo. Confirma, senhor. Chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, grato. Ação de pouso, ajuste agora 10 no 4. Entrando no final, guardando autorização, é toda forma. Saída da Euleda Irume, primeira curva direita, pista 10. Acione 5005, controle Salvador, 1208. 360 pro Galeão, certo, 9827. Saída da Euleda Irume, 10 após curva direita, 5005, transponder, 208, controle, tá 3191. Tá 3191, cotejou correto, sempre o estacionamento. Tem mantendo zero? Além mantendo zero, Fox, pouso autorizado na 17, venta 090 graus, 109. Visitou, Fox. Escuta do solo, Salvador. Mike Golf Mike, chame em 120 decimal 8. Controle ao Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, comunicações? É, sobrevoo a litoral sul até a 18 de esquina. Sente Mike Golf Mike, via litoral sul, mantenha a escuta do controle e 500 pés. Confio no estúdio que está mantendo. Recebo o seu modo Charlie agora 100 pés. Negativo, estou aqui a 400 pés. Gente, o altímetro em Salvador na 04. Ok. Controle, papapá, Serra Bravo Mike, direção em CTR, proa de Paris. Serra Bravo Mike, dá presente voo direto para a Ásia, antiga rotatória, reporte visual com campo. Agora, direto para o rotatório, está bem, está lá, está bem, está Golf, pouso autorizado, não, no 7 metros 080 graus, 10 nós. Pouso, pouso, 7, Papai Romeu, Romeu. Tá 9659, decolada 04, chame o controle, 20 decimal 8. 08 graus. Controle Salvador, tá 9659, decolado na saída da EL. 9659, contato radar, subatar o nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto Leda. Direto Leda, está presente, então, 9659, na sessão 340. Uma ótima da presente, tá 9659? Mantém a Leda. Tá mantém a Leda então, 9659. O Mike Alf Hotel, após a aeronave pouso na 17, não era comando, está autorizado o táxi via 17, chame a linha de pronto para decolagem. A direção via do... vai reportar a linha de pronto no 17, como é que está. O meu Golf no solo 05, faça um backtrack e mantenha a posição, aguardando o ingresso no pátio 5. Delta Fox, após o tráfego Senna livrar a papaça, siga o cruzamento, táxi 45. Então, vou ser autorizado, táxi 45. A gente ainda vai pedir o pushback. Eu gostaria de saber se hoje seria possível, após a decolagem, puxar a curva ali um pouquinho antes de 2010. A curva antes de 4? 2000. O senhor quer fazer uma saída visual aí? Bom, propriamente eu não cumpriria ali a linha do litoral não. Só iniciar a curva mesmo à direita e prosseguir no perfil. Desculpa, à esquerda, tá? Quer fazer uma curva à esquerda, é isso? Após 2000? Após aonde? Ok, gente, a gente vai coordenar aqui com o controle, aguarde. Tá bom, vou pedir o push, quando eu entrar em contato com vocês novamente eu falo com a gente pegar a resposta direto. Aguarde para iniciar o pushback após o América passar a sua retaguarda. Está autorizado. Chame para o táxi. Troque a sua saída para a borda Uno Alpha. Borda Uno Alpha, por favor. Só um momento para cópia aqui no Romeu Ótica. Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Mantendo o céu do 102,95, boa. Esse aqui... Aeronave. Sierra Bravo Mike, bom dia, está autorizado a final da 17. Ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, final da 17, Sierra Bravo Mike. Autorizado Morro de São Paulo, no 1010, conforme a rota do plano. Decola do corredor Axel, escrito 1 no 1010. Pista 1 a 7, primeira curva à direita. Acione 0153, controle Salvador 1208. Ângelo, da presente Voice Asa, antiga rotatória, reporte visual com campo. Doutor Salvador, no 208. Tiro Romeu Oscar, cotejou correto, confirme PAT, PAD, autonomia e alternativa. 5573, submantém o nível de voo 360 e a saída da alça. Tenho 360 na Bahia, mas que é o hotel. O Romeu Oscar, autorizado para acionamento, táxi de decolagem, então em Salvador, 11895, QNH 1014. Romeu Oscar, bom dia, está autorizado acionamento, chame táxi. Alfa Hotel, acione código 5573. Alfa Hotel, copiou o controle? Confirme, vai que é o hotel. Acione código 5573. 5573 ou vai que é o hotel? Dá 9659, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 23, decimal 8. 25, 23, Bravo. Tá 97, Serra Bravo, Mike. O vento é 100 graus, uma dúvida, nós. Índia, no ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 1015. 0-5, bom dia, bom voo. Obrigado. Tiro Romeu Oscar. Cliente está autorizado o táxi até a Papá. Bom dia, Azul 2743, cliente da Tilo. Azul 2743, acione identificação. Identifico Azul 2743. Azul 2743, está em contato radar, 060 milhas do oeste de Salvador. Vou ir para a posição Itape para interceptar a chegada Mari. QNH 1004, desça para o nível de voo 070, QNH 1004. Cliente, vai voar para o Itape, desce para o 070, 014, ó, gente, ó, 2743. Do Hotel Lima, prossegui para o controle. Bravo, Mike, no solo 13, qual o hangar de destino? Do Hotel Lima, informo ao time de Salvador, 104, reporte para descida. Ok, papá, ultrapasse a mesma, tem um tráfego que vai ingressar agora na 17. Ataque-se um pouco mais à frente, faça um backtrack e mantenha a posição. 743, negativo, mantenha a proa de TAP e inicie descida da presente para o nível de voo 070. Presente, mantém proa de TAP e inicie a descida da presente para o 070-0873. Não pode chamar a torre, disse que usa o chame torre, frequência no 8, decimal 95. 8, decimal 95. Aquele carro de algum dia, o papo está indo aqui, ele rolou. A próxima taxiway, a sua é esquerda. Aí na Lima, você mantém a posição e chama o solo. E o Romeu, acho que está autorizado a táxi, via 17, chame a linha de pronta regulagem. descendência para 2500 pés altímetro no 04. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistola 0, reporte passando Serra Vida 366. Gente, chamaria o 366. Desce para 4000 aí, cara. Após o ETAP, desça para o nível de voo 050. Após o ETAP, está autorizado a descida para 2500 pés para final do procedimento. Positivo. Após o ETAP, desce 2500 final do procedimento. 864. Sim, Matheus. Pode usar de meio tempo para mim? Sim. Papá Serra Bravo Mike, Torre Solo Ciente, autorizado em frente, ingresso no pátio 1 até o pátio 3. O pátio 3 é próximo à torre à sua direita. TAP 050, incrementando a velocidade azul 2743 para 2409. Era curva antes de acertar, você é autorizado? Controle não autorizou, ok? O 1094. O senhor pode iniciar a curva ou após atingir 2000 pés ou antes da terceira milha? Apenas, okay, vai atingir 2000 pés e iniciar a curva. 7. A gente tem um tráfego a 1500 pés no setor norte que está com controle ainda, ok? 17. Próximo à pista 1-0, ok? Quanto a nós, 070, via chegada 62, a 0. No meia-dúzia. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o push, stand 3191. Mantenha a posição, stand 3191. Mas está autorizado a linha de decolar, o 0-0-4. Sim, mas o 1094 autorizado a decolagem, da 10, o vento 090 graus, 109. Sim, quero, 3191, livre para o Cessna, chame táxi. Decolou Serra, ainda tem, já, Senado 0135 para Vera Cruz, não se escuta. Meu nome é Mike Fox, mantém as regras de voo visual para Vera Cruz, 510, reporte e livrando CTR. Reportará, livrando CTR, Fox. Azul 2719, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, 2110, nível aprovado 320. Saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5015, controle Salvador, 1208. Reportar, correção. Há um tráfego, um Bravo Eco 58, agora na sua posição de 10 horas, 5 milhas, mantendo no 1500 pés. Zulu, Hotel Lima. Gente. 015, na torre 10. Controle 1208. Azul 2719, cotejou correto, chame o peixe acionamento. Controle? Controle, boa tarde, bom dia, 1094. Direto, porra. 1094, contato radar. Está para o nível de voo 370 via Borba 1 no Alfa. 370 via Borba 1 no Alfa, 094. Sul Romeu Oeste, autorizado 2506, direto Morro de São Paulo. 2500, direto Morro, graças a Deus. O Hotel Lima, informo que há um tráfego adicional, tem o mesmo, não está na escuta do controle. Agora o mesmo aparece nessa posição de 10 horas, sentido oposto, correção, rumo sul agora, em subida, passando 3 mil pés. O Zulu Hotel Lima tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Confirme apenas o estimado para pouso em Veracruz. Frequência livre do Zulu Hotel Lima. Completa final, turno 8, decimal 95. 2-9-5, obrigado. 1-2-7-4-3, após o TAP, voe para o Serra Vista 366 para final do procedimento agendado da pistola 0. O 2743, desça para 2500 pés, altímetro 2-0-4, reporte passando Serra Vista 366. Seguinte, após o TAP, voa Serra Vista 366, descendo para 2500, reportará. Passando mesmo, azul 2743. Táxi até a DEI, isso que eu uso, né? Pela Mike Fox, presença livre. Pela Mike Fox, copiou? Seguinte, copiado, autorizado o táxi via Pátio Uno e Índia no ponto de espera da 190 do Salvador 1208. Imagine, ponto de espera, possível temperatura? 1-1-8-9-5, em Negão 0-1-4. Máximo 0-9-5, ó, confirmando aí corrigido, 222-222, tá bom? 222, cumpri. Afirmo, 222. Gente, 222 agora. Para informação, tráfego posição de 12 horas no 3 milhas, rumo nordeste, é o Romeu Vitruna 0, passando o nível de voo 050 em descida, nos corredores visuais de Salvador. Lembra, informe que o ajuste de altímetro em Salvador agora anda 0,94. Gente, é que no novembro, descida a critério autorizada. Desça o Eco do Novembro, reporte passando 3.500 pés. É, acho que é frequência livre. Lander, voe para o farol de Itapuã. É 200 após o TAP, desça para 2500 pés, QNH1-0-4 e voe para o Serra Vista 366. Pode falar agora para o Serra Vista 366? Mantém TAP após o TAP, voe Serra Vista 366. Confirme TAP após o TAP 2500, Serra Vista 366, vamos lá na TAP, também. É 200. Quase o 2743, passando o Serra Vista 366. 2743, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 2-9-5, obrigado. 1094, chame centro Recife, frequência 126.85, alterno 125, decimal 45. 125.245, eu vou 94. Salve, direto. Ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, aguarde a autorização, 2743. Janela 200, informa tráfego, posição de 2 horas, rumo oeste, é um Bravo 92 Sapaz, está afastado 9 milhas, mantendo 2.500 pés. Janela 200. Positivo, presente, tráfego, 620. O Romeu Oscar, informa tráfego, posição de 12 horas, rumo nordeste, é um Airbus 320, passando nível de voo 060 de Fidel. TNM 200, autorizado a final do procedimento da RINAV da pistola 0, reporte passando Serra Vita 366. Posição autorizada a final da RINAV é reportada, 2 a 0. Gente, é com o November, reporte novamente na Proa do Farol de Capão. Círculo November está agora a 40 milhas afastado na posição sudoeste de Salvador. O vídeo radar é iniciado após desvios de voo para o farol de Capuã. O altímetro de Salvador permanece no 0.4. Tiago Juliette, via corredores, reporte ingressando no corredor interlado. O Romeu Oscar livrou a CPR, tem sequência livre. Azul 4082, Oceano identificação, chegada Mária autorizada, deixe manter o nível de voo 050, altímetro em Salvador no 04, reduza para 250 nós. Azul 4082, descendo o 050 na Mário, 4082. Carreira 2366, visual com pista 620. 200 completa final do procedimento, chame para o Salvador frequente, no 8, decimal 95. Vai ser nosso tempo. E Salvador, Chanel 6200. Chanel 6200, bom dia, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 4. Está 1 a 7, acione 0162, controle Salvador, 1208. A Cruz November confirma intenções de pouso no 735. esquilo Zulu, cotejou correto, copiado 08 a bordo, confirme a autonomia alternativa e o pátio. Cláudio 29, chama o Cláudio 29. 29, chamarás o 2743. Copiado, 01 a bordo, tracionamento, táxi decolagem, Torre Salvador, 11895, QNH 1014. Solo, bom dia, o azul 2743. Confirme, azul 2743. Isso, 2743. Azul 2743, autorizado táxi via Alfa e Kilo, até a parte 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, 5 Lima, é a posição azul 2743. Eco Juliette, aguarde. Canal 6200, autorizado pouso, na 10, vento é 080 graus, 109. Depois 10, 6200. Esquisa Lua, Lula Sinal Champax. 3191, decolado aos 31, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa, 3191. Controle Salvador, bom dia, tá 3191, passa 1200 na Dael. A 3191, contato radar, se mantém o nível de voo 360 via saída da Dael. 360 da Dael, tá 3191. Dá que ela estima, prossiga para o controle. Dá que ela estima, ciente, se mantém o nível de voo 105, reporte para lançamento. O 105, ciente. Novamente POB, alternativa e autonomia.